Fábio e Marcos. Quando eu digo eu, é Daniel. E se você quiser entrar em contato com a gente, manda um e-mail para café, a letra K, café@ipmcurado4.com. E hoje a gente vai continuar a nossa série aqui, nosso podcast. Então, ao som de Viniard ao fundo, a gente vai conversar aqui. Então, vamos lá. Tomar nosso café e conversar. O papo hoje é santificação. Santificação é um ato de Deus, é um processo que só o Espírito Santo atua. É alguma coisa que o homem coopera. O que é a santificação? Um bom papo, hein? Buscar a paz com todos é a santificação. E aquele texto lá de... Aquele texto... Como é que... Parece que é santificação, mas é salvação. Buscar a paz com todos? Não, o outro. Como é que confirmou? Santificação... Não é. Santificou na verdade, eu tô falando. Não, em Efésios, cara. Desenvolvei... A vossa salvação com temor e tremor. E desenvolver a vossa salvação. A confissão deixa bem claro que... Santifica-os na verdade. Eu vejo quem é que santifica a gente. Vai lá, vamos lá. Deus, filho. Qual foi o texto que você... É Deus que nos santifica. Então, a santificação é um processo... De Deus. De Deus no homem. O homem não tem parte nisso. A parte do homem é passiva. Vamos ver aí. Acha aí o bicho danado. Porque justificação já está resolvido. Justificação é um ato de Deus pelo qual ele imputa em nós a justiça de Cristo e nós somos considerados justos. Aí, isso aí tudo bem. Isso aí o homem não tem o que fazer. Jesus vem, Deus vem, nos salva. Depois que imputa em nós a justiça de Cristo. Nesse processo nós não temos responsabilidade alguma. Aí, até Lutero fala assim, o que é que é... A gente faz pela justificação o que a terra faz pela chuva. Só recebe. O que é que a terra faz para receber a chuva? Nada. Na justificação também. Nós recebemos as obras de Cristo em nós como se fossem as nossas obras. Então, já que ele é lindo. Pega o guardanapo aí, mano. Agora, santificação. Vamos ver, Fábio, lê aí. A gente tá lendo, nós temos dois tipos, nós temos na nossa confissão. A confissão de fé de Westminster. Dois tipos de santificação. Vamos se liga para a confissão. Nós, existem vários. De fé de Westminster. Westminster. Nós temos a santificação. Eu esqueci os dois, ó. Deixa eu ler. Ah, pontual, né? Santo. Ó. Processual. Os que são eficazmente. Definitiva. E eu acho que é progressivo. Os que são eficazmente chamados e regenerados, havendo sido criado neles um novo coração. É normal. E um novo espírito. São, além disso, santificados, genuína, e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e seu espírito, neles habitado. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído, e suas diversões... O quê? Diversões. Consciências. Mas... Suas o quê, pai? Cadê? Suas o quê? Segura aí, por favor. Diversas concupiscências, pai. Que diversões? Diversões, Daniel. Diversas concupiscências. Conclua. Ovo. E aí? Aqui, Bertão. Que são eficazmente chamados e regenerados, havendo sido criados neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados genuína e pessoalmente. São santificados, ó. Uhum. Né? O homem é santificado, né? Pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e seu espírito neles habitando. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído, e suas diversas concupiscências mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvíficas, para a prática da genuína santidade, para a prática da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó, vê só, os teólogos fazem uma distinção entre santificação e santidade. Eles dizem que a santificação, que é isso que você leu, isso aqui é o ato de Deus tornar santo. O homem, sim. É a 1 Coríntios 6,11. Mas foste justificados, lavados e santificados. É o ato da salvação, no momento que ele te separa para ele, para si. E a santidade tem mais a ver com a parte da livre agência, da responsabilidade humana, que é do nosso esforço, entre aspas. Que é de agir conforme essa. Que é ter um procedimento, que é lutar por ter um procedimento parecido com Cristo, etc. Porque vê. Agir de acordo com a santificação. Santifica na verdade. A gente tem os sacramentos, que são meios de graça, que quando fazemos parte, não estamos sendo santificados, estamos recebendo. Rapaz. Recebendo graça, né? É que eu. É, mesmo, a né? ceia, a oração, ouvindo a pregação da palavra. Ligar a santificação de sair, deixa eu ver mais aqui. É o que ele faz aqui, deixa eu baixar aqui. Esta santificação permeia o homem todo, contudo imperfeita nesta vida. Aí permanece ainda alguns resíduos de corrupção em cada parte. E daí suscita-se uma guerra contínua e irreconciliável. Isso. A carne digladiando contra o espírito e o espírito isso. contra a carne. Isso. Na guerra, ainda que a restante corrupção prevaleça por algum tempo, contudo, através de um contínuo suprimento de força por parte do Espírito Santificante de Cristo, a parte regenerada vence. E assim os santos crescem na graça, aperfeiçoando sua santidade no temor de Deus. Esse aqui é o comentado por Roger, né? Aquele outro é bem melhor, viu? Que comenta o catecismo. Melhor que Rod, eu acho. Eu acho ele bem melhor que Rod. Mas a ideia dele. Ei, cara, mas a ideia do catecismo bate, viu? Comentaram isso. Não, isso não é reformado, tudo bem. Mas, meu irmão, eu digo assim, até a maneira como ele destrincha a resposta do catecismo maior é muito não, boa. Ele cara. É mais dinâmico e tal, mas esse cara é também, bicho. Lê esse cara, é incrível, bicho. Incrível, cara. Como esse cara procurou tanto conhecimento? Onde ele buscou esse negócio? Eu acho muito bom esse também. Confissão de Fé de Westminster, comentada por Rod. A gente aprende na escola dominical que santificação, santidade, é o seguinte: nós somos santos diante de Deus. É? Santos já, puros, lavados, acabou. Definitivo, né? É, acabou, santo. Mas que nessa vida a gente vai também santificando. Aí a dúvida, ó Fábio, só uma coisinha. Nesse que a gente aprende, nós somos salvos em Cristo, somos santos, acabou. O nosso status. É isso? Somos santos. Presta atenção, tô ouvindo. Só que durante a nossa vida. Presta atenção. Tô ouvindo, caramba. Tu tá voando aí, tu tá com a cabeça onde, bicho? Vai, fala. Não, volta, tá voando, tá voando. Você tá aqui não. Você não tá aqui não, tá voando. Pois é, Pedro, eu tava pensando em coisas de melhor. E aí, vamos ver ou. Quando é que tu. Caramba, tu vem aqui, velho. Tá bom. Pronto. Ligo pra tu. Um abraço, Pedrão. Tá ok. Um abraço. Tá, tudo na paz, Pedrão. Obrigado, um abraço, tchau. Fim de ligar. Que telefonema que ela recebe, fim de ligar. Ele manda um abraço aí, tá certo. E um abraço também pra. Tá certo. Um abraço, tá certo. Acha que tu quer, porque tu tá voando. Eu vou falar porque tu tá voando. A gente pode discutir com um livro, velho. Santificação é uma obra cujo autor é Deus. E não o homem. Somente os defensores do livre-arbítrio, assim chamados, podem pretender que seja obra do homem. Então, a participação do homem é ser passivo. Na parte dele. Eu falei isso aí. Não, filho. Então, você já disse isso, a gente entendeu. Você disse que a ideia de Berkoff é essa aí, não? Qual capítulo aí? Qual é o nome? Mas ele não disse só isso, não. Berkoff não disse só isso, não. De muitas coisas. Empresta aí. Empresta aí, com licença aí. Fábio, gentileza. Então, Berkoff diz que. Na parte, de característica de santificação. E o arminiano é que pensa que a santificação depende do homem. Justamente. Ele, por não ser arminiano, então, crê que a santificação é um ato de Deus. Não é como eu estou lhe dizendo. Existe a santificação. Ato. Deus nos faz santos. Mas existe também, essa, eu acho que a dúvida está aqui, ó, que Deus nos faz santo, tudo bem. A dúvida é, existe um processo na nossa vida que a gente precisa buscar a Deus. Mas esse, até esse buscar aí, não é, lógico, não é a minha aí vontade. É lógico, Fábio. Então, como? É isso que eu quero dizer. Mas, não, mas você, veja... Mas o que é de Deus, o que é para Deus fazer, ele faz e acabou. Até o buscar. Agora, a sua responsabilidade, não, a gente não pode... É por isso que, às vezes, o pessoal critica os calvinistas. Porque se pega nisso. Ah, a salvação é de Deus. O cara vier, é Deus que fez. Eu, todo mundo sabe disso. Santificação é boa. Agora, eu não vou agir para o homem ser salvo, não vou fazer de tudo para o cara ser salvo, não vou apelar para o cara ser salvo. Vou. Porque isso é responsabilidade humana. Deus lhe santifica. Quem que nos leva? Deus lhe torna santo. Quem nos leva? Deus vai lhe burilando. Agora, qual é a minha responsabilidade nisso, Fábio? Qual é a minha responsabilidade nisso? Não estou dizendo que vai ser que sou eu que me santifico, que santifico os outros. Até a minha responsabilidade. Até o meu dever de ir. Quem coloca é ele. Sim, e que me impulsiona. Sim, tudo bem. Que, mas você tem que fazer. Eu acho perigoso, Fábio, isso aí. É porque cai num determinismo. É, de certa forma, vai determinismo. É a crítica que o pessoal faz ao calvinismo. É. O cara que... Isso é hipercalvinismo, inclusive, chamado. Porque o calvinismo, cara, ele é um balanceamento entre 100%... Ele não ensina isso, não. 100% soberania e 100% responsabilidade, livre agência. É, e ele está dizendo aqui, pô, ele está dizendo aqui, ó, santificação, obviamente, foi responsável por grandes obras, por grandes feitos, porque os homens entenderam que eles tinham que fazer a coisa boa de acordo com o chamado que eles tinha sido feito para eles. Então, aí hoje não, o hipercalvinismo faz o quê? Deus faz tudo, eu não faço nada. Aí por isso que o calvinismo hoje não evangeliza, não prega direito, não se prepara. Não faz as coisas. Não. É sim. Porque se escondem atrás da responsabilidade de Deus. Aí Lutero diz, deixa Deus ser Deus. É. O que eu estou dizendo, Daniel, que os que fazem, os que vão, eles estão indo, estão fazendo, estão sendo responsáveis, porque toda esta ação é do Espírito Santo na vida do indivíduo. Certo. Tudo bem. Se você não for fazer, aí é culpa do Espírito, porque ele não botou a vontade de você para ir. O que dizer dos cristãos que não estão dando testemunho, então? É. E nem todos que estão na igreja são eleitos, são salvos. Ele está dizendo isso. O que não vai... Se você não orar... O que não vai, o que não ora, o que não se consagra... Se você não orar, se você não buscar Deus, se você não fizer boas obras, se você não fizer as coisas que tem que fazer, não buscar Deus, é culpa do Espírito que ele não botou essa vontade em você? É? O cara não é. Regenerado. Quer dizer, quem ora, quem busca a Deus, quem lê a Bíblia, é regenerado. É um dos sinais, um dos frutos. Então você não pode dizer que não é. É um dos sinais que não é, mas você não pode dizer que não é. Ninguém pode dizer quem é e quem não é, Fábio. Porque quando o Espírito imputou em nós o novo homem, começa a aparecer sinais, frutos dessa nova natureza. Sim, mas você disse agorinha que tem o joio? Então... Tem gente que dá esses sinais, mas que não é. Ele pode ser calvinista de confissão e não tem nenhuma vontade de orar, nenhuma vontade de buscar o Senhor, nenhuma vontade de ler a palavra, de evangelizar. Fábio está se contradizendo, bicho. Tá bom. O que é que Porque a santificação, ela é duas coisas, ela é definitiva e progressiva. Tudo pode ser calvinista e não salvo, né, Daniel? Mas a questão é que Paulo está dizendo o seguinte: Paulo está vendo uma coisa só. A gente está dizendo isso, você está certo, Paulo. Mas o que a gente está dizendo? Que não pode ser dito e vivido só isso. A Bíblia diz que nós fomos eleitos para a obediência. Olha aí. Aí veja, quem é que vê? Ele já nos escolheu com o intuito de sermos obedientes. A gente já vai ser escolhido obediente com a intenção dele em nós. Sim. Não é a minha intenção de obedecer. Você é obediente a Deus? Não é a minha intenção de obedecer. Você é obediente. Ele me leva a obedecer. Você é obediente a Deus? Quando o Espírito Santo me induz. Ah, quando você peca, é você. Eu sou induzido à obediência. Aí a natureza pecaminosa. É como a confissão disse. É o velho homem ainda. O homem e o Espírito. O espiritual. Você é e o carnal. Obediente ou não? Eu sou obediente. Você é obediente a Deus? Sou obediente, mas 100% eu não sou por causa da presença ainda do pecado. É culpa de quem? Então é imperfeito, né, a obra de santificação. Vê aqui o que a confissão está dizendo aí. Culpa de quem, então? A gente leu agora o que a confissão disse. Rapaz, a gente está lendo exatamente. Então a culpa é de quem? De culpa de quê? De pecar? É a natureza, é o pecado original. Não é culpa sua, é por causa do pecado, olha. É a natureza. Não sou eu, é a minha natureza. Quer dizer, a culpa não é sua, a culpa é de quem botou essa natureza em você. Não existe base bíblica para isso, não. A culpa é sua, a culpa é minha, cara. Verdade. É, a culpa é nossa. Quando eu peco, a responsabilidade é minha. Agora, quando eu faço coisas boas, é isso que você está dizendo. É porque o Espírito instiga. Agora, eu vou dizer coisas. O Espírito instiga bem mais do que aquilo que eu faço de bom. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Olha o perigo aqui, Marcos. Olha o perigo, rapidinho. O Espírito me instiga a fazer coisas boas mais do que as coisas boas que eu faço. É. Porque Deus só quer que eu faça o bem. E eu faço o mal. É porque se a obra de Deus, se ele regenera a natureza humana, de maneira que a pessoa se torne santo, pelo que você está falando, talvez ele não deveria desobedecer. Né? Porque o Espírito Santo só quer o bem. E se desobedecer, só pode acontecer duas coisas: a obra é imperfeita ou a culpa é de Deus. Afinal de contas, ele é responsável, é ele que começa tudo e termina tudo. Então... Lembra de Jesus em Atos 2:23? Que Deus predeterminou que Jesus seria morto. É 4:27-28. Não, isso aí, vós crucificaste. E vós crucificaste por mãos iníquas. Ou seja, o decreto de Deus, imutável, que Deus seria morto, Jesus seria morto. E do outro lado, a responsabilidade dos homens que o mataram. Olha aqui a sessão 2:30 que você aí, o que é que o fatalismo diz? Não. O que é que o fatalismo diz? O hipercalvinismo. Ah, não! Se ele tinha que morrer, então eu não tenho culpa porque eu matei. Isso é hipercalvinismo, isso é fatalismo. Qual o certo dizer? Deus decretou. Tá no restante. Lê o restante, cara. Deus decretou todas as coisas. Amém. Eu sou responsável aqui na Terra. Marco, eu li esse capítulo aqui, cara, da igreja. Deixa eu mostrar. Domingo, vê só. Capítulo domingo. Agora você ouve. Vê só. Acabei de ler aqui, ó. Os meios de santificação são de duas ordens distintas: interno e externo. Sim. Qual é o interno? Os meios de santificação? É, os meios são de duas ordens distintas, interno e externo. Vai lá. Aqui, sem olhar, eu sei o que ele vai falar. Espírito Santo, interno. Ele está falando que o interno é a obra divina. Do Espírito. É o que você está falando. É o que você está falando não está errado. É uma parte só da verdade. Só que é uma parte só da verdade. Entendeu? Agora, quais são os meios? Interno o quê? Espírito Santo. Externo. O externo. Os meios externos de santificação são a verdade, como revelada nas escrituras inspiradas. Santifica-os na verdade. Então, ou seja, quando eu leio a palavra verdade, eu estou buscando santificação. Primeiro ponto. Outro texto. Dois. Desejar. Não, dentro do externo. Né? Desejai como crianças recém-nascidas. Sim, a palavra de Deus, cara. Puro leite da verdade, a fim de poderes por ela crescer para a salvação. Crescer. Se a salvação, desenvolver. Fábio, se a salvação é um ato divino. E se ele é de uma só vez, que ele é ali, pá, salvou, tal. Isso. E como é que a gente pode acrescentar alguma coisa para a salvação? Porque o texto está dizendo, a fim de poder por ela, crescer para a salvação. Pelo que eu estou vendo aqui falando, ele está falando aqui para os crentes santos, né? Não, mas Marcos, tudo bem, a palavra de Deus. Vê o segundo item, externo, que nos ajuda na santificação. Eu estou lendo externo. Então você está lendo, isso aqui tudo é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Está entendendo? Aí tem a oração, é um meio... Não, sacramentos. Sacramentos. A oração é um meio... É já o terceiro. sacramentos, ó. Que é ceia, santa ceia e batismo. Depois, oração. Oração me ajuda a crescer. Ó, o que o Fábio está dizendo, ó. Deve-se ter em mente que enquanto o sujeito é passivo com respeito a esse ato divino da graça pelo qual ele é regenerado, após ser regenerado, ele coopera com o Espírito Santo na obra de santificação. E a Bíblia diz isso, cara, em 2 Coríntios 1:24, que eu não lembro o que é. Peraí, começa aí, cara. Aí, cara. Ele está dizendo que não, que há uma cooperação. Sabe? A confissão de fé, viu? Não, mas é isso mesmo. Ele está falando isso. Eu acho que tu está só faltando complementar com isso. Olha aí. Para ficar completo, eu acho também. Tá vendo? Agora, o que é que o Fábio está dizendo? Que, mesmo assim, vê se não é isso que está dizendo, mesmo assim, quem os instiga a fazer as boas obras é o Espírito Santo. Está certíssimo. Eu só faço boas obras por causa do Espírito Santo que vive em mim. Ó, Fábio, tá certo. Olha esse texto. Eu lembro que Stefano fez um comentário sobre isso. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria. Cooperadores, no original, trabalhar junto. Porquanto pela fé já está firmado. Ele está dizendo que nós não temos controle da fé, que a fé ela vem de Deus, como você está dizendo, é um ato divino. Mas Paulo cooperava. Mas ele está dizendo aqui, agora, essas obras elas acontecem quando temos a união mística com Cristo. É lógico, não é lógico. É lógico. Que a união mística é o quê? É o que você está dizendo. O não cristão, ele não tem boas obras, Fábio. Não tem. Não é? Que as boas obras só vêm quando a pessoa está ligada a Jesus. Aí que são as obras dele, o Espírito Santo que me instiga a fazer boas obras. Você falou isso, está certo, Pedro. Só que é um perigo, só entro para dizer isso. É um perigo desconsiderar. Agora, embora, se a gente fosse aprofundar mais, olha aqui, tem aqui, mais pano para manga. E assim, mas é importante esse parágrafo. Ó, seja, ele coopera com o Espírito Santo na obra de santificação. Ó, o Espírito Santo comunica a graça. Ok. Inclina e dirige em seu exercício e a alma se exercita nele. Ou seja, Fábio, quando você sente vontade de orar, de ler a Bíblia, de dar um bom testemunho, Fábio, é o Espírito Santo que está te inclinando a fazer aquilo ali. Ele está fazendo isso, tá certo. É. Agora vê. E assim, enquanto a santificação é uma graça, é também um dever. Ah, ele está perfeito. Dever. Responsabilidade nossa. E a alma é compelida, encorajada a usar com diligência, na dependência do Espírito Santo, todos os meios para a sua renovação espiritual e para formar aqueles hábitos que facultam resistir o mal e agir certo no que a santificação tão amplamente consiste. Fábio, tá certo. Tá ligado, Fábio? Não, e você disse, tá certo. Não, tá certo. Agora, só falta, eu acho. Essa é a questão. Os frutos da santificação são boas obras. E é interessante, fruto, porque... Fruto, não... Aquilo que faz a santificação, né? É uma diferença, né? É. Alguns acreditam que fazendo boas obras eu vou me santificar. Não. É. Aí vê como nós entendemos de uma maneira... Nós entendemos isso. Por exemplo, eu vejo o Daniel aqui agindo, cara, de uma maneira piedosa e tal. Obrigado, amém. Eu sei que Daniel tem se esforçado, cara. Eu sei que Daniel tem abdicado de muitas coisas, renunciado a muitas coisas. Mas quando eu olho para a vida dele, eu falo, caramba, aqui é uma vida que Deus governa, cara. Ou seja, nós mesmos, quando olhamos para um cristão genuíno, verdadeiramente ali, santo, piedoso, você tem a noção das duas coisas. Você vê que ele deve ter abdicado de muitas coisas, que tem se sacrificado muito para poder você buscar... Você prevê algumas lutas que ele tem, né? É. Esse cara deve lutar contra isso, esse pecado dele. Vê, esse cara... Ó, nessa área aqui eu tenho problema, mas ele parece, ó, vê... Mas você percebe que ele também passa por aquela luta. E ao mesmo tempo você olha que Deus parece que está ali, né, atuando naquela vida de uma maneira mais direta. Nós temos a noção das duas coisas, cara. Com certeza. Por isso que eu acho que o calvinismo, a maneira de pensar calvinista é perfeita, cara. Agora, não pode ir além. É uma coisa que eu tenho dito ultimamente, né? Que tem muita gente que fala assim, eu tenho que amar porque eu sou crente, eu tenho que perdoar porque eu sou crente. Não, não é isso não. O cristão, é o que ele vai dizer aqui. O cristão, quando ele ama, cara, isso é um fruto do coração regenerado. Não é. Esse negócio de, quando Jesus Cristo ensina ali, o negócio de bater, receber um tapa no rosto, vira outra face. Ah, eu sou gente. Se você recebe um tapa no rosto... Imagina a igreja. Vira o outro lado. Quem sou besta não. E aí o cara fala, rapaz, como é que tu aguentou ele? Eu aguentei, mas eu tava doido pra matar aquele cara. Isso aí não serve de nada. Matou. Não serve de nada. Matou, eu não vi. É. Então eu tava com ódio daquele cara, deu outro rosto, tava com ódio. Então, se o cara não tiver amando mesmo aquela pessoa ali... Não vale. Não vale de nada, cara. Então, as boas obras, elas são frutos do coração regenerado. Agora, às vezes, a gente quer... Deixa eu saber um passar. A gente sabe, né, bicho, qual é o caminho de Deus. Qual é o caminho da santificação, né? A gente sabe. Isso aí, sacramento, oração, leitura bíblica. Esta obra de santificação... E às vezes a gente abdica disso. Esta obra de santificação envolve a destruição do velho corpo de pecado, bem como o desenvolvimento da graça implantada na regeneração. Ela é também, primeiramente, interna e espiritual, e então externa e prática. Como é que eu mostro que Deus fez a obra na minha vida? Primeiro interna, né? É. Se eu vejo um cara orando, o que eu tô vendo ali? Rapaz, Deus fez uma obra naquele homem ali. Agora veja bem, de acordo com a nossa cultura, a gente pode criar também alguns pecados, né? Como? Por exemplo, para culturas, para algumas culturas beber não é pecado. Para outras, beber é pecado. Não. Se cria esse tipo de cultura. Ah. Por exemplo, eu não diria que é cultura, Fábio. É algo cultural. Porque você vai na Europa, tu vê os camaradas lá. E aqui se cria. Aí. Se o camarada for agir dessa forma, que lá na outra cultura age, o pessoal já vai logo dizer que ele não está santificando, está agindo em pecado, está caindo no pecado, não é um santo. E os outros santos de lá? Esse é o problema de tentar viver pelo que os outros dizem. É, eu acho que o pecado não é cultural, ele é universal. O que é pecado num canto é pecado em todos os outros. Sim, cantos. Tem elementos, as pessoas criam são, os novos aí, qualificam. Sim, as pessoas podem criar, como aqui. Quando uma pessoa se converte, um cara que era farreiro, ele se converte, ele fala, me converti, deixei de beber, dançar e não sei mais o que. Fumar. Mas quem disse que dançar era o que fazia dele um pecador? Exato, confunde. Tá. Então as pessoas se convertem até com o entendimento errado. Que tá na cultura esse ensinamento. Se prega errado. Mas, toda vez que se fala de cigarro, se fala de bebida, dançar, na igreja, sempre com tom de pecado. Música do mundo. Existe música do mundo e música de Deus? Não existe. Existe. Música é música, diversão é diversão, entretenimento é não existe. Entretenimento gospel, cantor gospel, cantor do mundo. Não tem, cara. Porque até os talentos que o ímpio tem... glorificam a Deus. E vem de Deus também, que Deus vem criou. De Deus. Rapaz, tem um texto. Deus arranca louvor até de criança de peito, rapaz. Não é isso que o Salmo 8 diz? É. Deus arranca louvor até de criança de peito. Salmo 76:10, acho que é 76:10, diz assim, ó. Suscita força até de a ira dos homens, cara. Até a ira dos homens há de glorificar a Deus. É um negócio assim. Fala. Marcos, eu preguei um sermão lá, aquele o avião caiu e tudo mais. Eu preguei um sermão. Aí eu disse o seguinte, que até nos desastres Deus é glorificado, cara. É. Isso é duro pra gente. Pra quem perdeu um ente, é duro. Pra quem perdeu um ente, é duro. Agora veja. Deus não revela só o seu amor no mundo. Ah, como Deus é amoroso, salvou. Ó, como Deus é misericordioso. Deus manifesta sua justiça também no mundo. Deus manifesta sua ira também. Deus manifesta a sua... De que caiu aquele avião ali em São Paulo que morreu bem mais... Agora, eu não vou dizer que Deus matou os caras, que Deus... Aí também, Deus só tinha pecador ali, ele matou todo mundo. Não. Agora, que Deus é soberano, ele é, mano. E que Deus é glorificado até nas catástrofes, ele é. Ele não poderia ter impedido que esse avião caísse no Fernando? Poderia. Então, ele não impediu. Sim. Porque foi sua. Ele sua o quê? Sua vontade. Sim, com certeza. E em última análise. Vai falar isso para os ímpios? É, aí você não vai ser... Mas tem um texto, negão, de... Agora Jesus, cara, aí... Lucas... Da torre. Pronto, okay. Como é que Jesus... Trata a catástrofe que aconteceu ali na torre de Siloé? Ele trata de uma maneira... Torre de Siloé. Ele trata a vida de uma maneira... Ele trata todos os eventos de uma maneira... salvífica, por assim dizer. Siloé. Ele não é Siloé? Babel. É, Siloé. Não. Babel, velho. Uma torre que caiu aqui. Chega lá um pessoal, é uma torre e um assassinato que acontece. Chega um pessoal lá, pra Jesus Cristo, e fala assim... 15, é? Eu acho que é 13, né? Lucas 13. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue e filácio misturaram. Não lembro qual galileu, porque são dois espaços. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não, o que os caras fizeram? Não, só que eles não fizeram, não. Chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara. Ele matou galileus com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Estava tendo sacrifício, ele pegou gente e sacrificou. Não. É? O povo estava sacrificando. Sim, aí ele pegou, matou o pessoal. Ele pegou o sangue do sacrifício e misturou com o sacrifício. É como se pegasse, matasse os crentes na igreja. O imundo com o sagrado. E misturasse a ceia. Profano com não, o problema não está nisso. O problema é que ele matou os caras para sacrificar a Deus. Não é que isso é santo. E pegou o vinho da ceia, suponhamos que tenha jogado nele. Tipo, tirando onda, cara. Ele profanou mesmo disso. Profanando. É como se chegar na igreja e fazer um culto para uma pessoa. É. Pra uma coisa. Então, aí os caras chegam pra Jesus e falam assim: Jesus, e é isso aí? É. Aí a resposta de aí Jesus diz: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Que as pessoas acham assim: eita, morreu aí então? O povo pecador que morreu. Merecia. Que tsunami. Merecia. É, a idolatria. Idolatria. Aquele país é muito idólatra. Aí Deus mandou. Aí Deus mandou uma tempestade. Se for por idólatra, Deus acaba com o Brasil, meu irmão. É. Deus acaba, muita igreja evangélica, Deus acaba, se for por idolatria. Verdade. Depois, não eram. Não eram, eu vos afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. É tão simples, Jesus, é tão simples e direto, cara. A gente ele complica demais, cara. Nesse texto aí, meu irmão, inclusive, ele liga o sentido da vida ao arrepender-se e voltar-se para Deus. Ele está dizendo: meu irmão, não interessa onde você esteja, como você vai morrer. Aí depois ele diz: ou cuidaste que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes da terra? Porque a nossa tendência é essa, mano. Por exemplo, o cara... Olha o que aconteceu. Catedral. Morreu? Não. Catedral cantava na igreja, todo mundo ficava com o pé atrás porque ele falava de amor. Ó, ficar com o pé atrás, porque ele falava de amor. Aí tal, mas era no gospel, o mercado gospel. Quando eles saíram gravar o primeiro CD por uma gravadora não cristã, aconteceu um acidente, o irmão dele morreu num acidente de carro. Sabe o que é que muito crente disse? Castigo. O que é que muito crente disse? Castigo, saiu da igreja. Pelo amor de Deus, e os cantores gospel que morreram em acidente de carro? Também. Mas a turma diz isso. A turma diz isso. Ah, tá vendo? A catedral saiu da igreja, Deus matou o irmão do cara. Pelo amor de Deus, cara. Tem nada a ver uma coisa com a outra, bicho. Aí Jesus pergunta: mas você acha que você era mais pecador do que ele? Você acha que ele... Jesus está dizendo o seguinte... E ele é mais do que você, né? Não interessa como o cara mata, se ele estupra... Não interessa como, se ele mata, se ele estupra, se ele esfaqueia a pessoa, se ele arranca. Esfaqueia a pessoa, se ele arranca a cabeça. Se você morrer hoje, igualmente perecereis. É. Se você não se arrepender. Não se arrepender, é. Vai pro mesmo lugar que ele. Aqui, ó. Não eram, eu vou lá afirmo, mas se não vos arrependerdes todos, igualmente morrereis. Perecereis. Jesus é de uma sabedoria, bicho. É Deus, né? Então, cara. Mas às vezes a gente prega Jesus, parece que Jesus é um. Um Paulo Coelho. É um teólogo, peraí. É, pra Jesus, então, pra Jesus, o que que Jesus Cristo ensina, na minha, meu achismo aqui? Olhando pra 11 de setembro, o que que Jesus Cristo nos ensina? Que nós não devemos olhar a catástrofe em si, o mal em si, o malefício, as pessoas que ficaram sofrendo, foram soterradas ali. Nós devemos olhar o seguinte... Eu tenho me voltado para Deus, eu tenho me arrependido dos meus pecados. Se eu tivesse todos ali, os dias, se eu tivesse ali e morresse, eu estava com Deus, preparado. Então, para um ente, para um parente, é lógico, vai ter uma dor triste, mas de repente é um aviso. Não avisa assim, eu vou matar teu irmão pra tu se ligar. Não. Mas assim, poxa, bicho. Hoje minha fazer vida... Fazer pensar. É, rapaz, se eu não me arrepender e eu morrer... Acabou. A morte é no instante. Tá aí, o cara tava bonzinho agora. Pá, avião acabou. Se eu não me arrepender... É, a Bíblia diz que nós andamos na sombra da morte, cara. Mateus 4. A sombra da morte, cara. A sombra não se separa do corpo. A morte está sempre diante da gente. Se, nós que estamos, né, na verdade... É, tanto faz, né? Onde a morte vai, nós estamos no encalço dela ali. É, ela vem e pega todo mundo, né, cara? É. Aí o que ele disse pra gente? Arrependa. Não interessa a sua idade, não interessa o que está acontecendo. As pessoas dizem, eu vou ficar mais velho para me arrepender e viver com Jesus. Tá fazendo faculdade, se casou, não casou, se formou. Quero ter minha família logo, quero aproveitar, depois eu penso em Deus. É. Se não se arrependa não, você vê. Deus é maravilhoso. Vamos escutar um pouquinho essa música? Caramba, isso aqui tem um par de ovo, vocês deixaram eu lá? Nem comi ovo. É Nívia Soares. É o Nívia. Essa música é tudo americana. Sim, eles pegam de lá, não é tão caro não. O imposto maior que tem no Brasil. Mas mesmo assim, bicho, não dá. Bicho. Por isso que eles não incentivam a pirataria, né? Você compra o DVD da fábrica, eles devem comprar da fábrica. Deve sair a menos de R$1 o DVD pra eles. Virgem. Ah não, não é pra eles não, eles já compram o pacote todo. A empresa já faz tudo. A empresa que... Coisa aí, eles aí. Masteriza o CD, imprime os CD. Os produtores deles. Sim, Negão. Aí. Não, realmente, o custo é exorbitante. R$35 um DVD. Por isso que incentiva a pirataria. Aí você pega um DVD internacional que vem de fora e é o valor igual. É. Por isso que muita gente fica chateada, copia mesmo e tal. Eu quero comprar, bicho. Aplaudiu o senhor. Não dá, eu não vou comprar um DVD com 10 faixas, sei lá quantas faixas tem, por R$35, né? Cara. Que é diferente de aplaudir pra bater palma quando tá cantando? Não sei. Isso não. Acaba falou assim, esse negócio na igreja. Eu concordo com bater palma, mas não com aplaudir. Não, mas é a igreja. Agora quando o irmão vai na frente da palestra, dá pra outro irmão. Mas eu acho que tem que bater palma, tem que aplaudir a pessoa. Não dá pra bater palma nem nada. Não, tô dizendo, aí faz a diferença, mas pra mim tem que fazer com. As crianças vão se apresentar lá na igreja, as criancinhas e tal. Dia das Mães, né? Bate palma. Muito bom, ele se esforçou, a criança vem, tá tudo bem. Ah! Sim, cara. E o ser humano, ele precisa também de... Preciso. De... Poxa, bicho, bom trabalho, viu, bicho? Não, senão o irmão vai ficar com orgulho. Ah, tem gente que... Tem gente que fica sem ser, né? É um bom DVD, cara. Todas as músicas com isso aí. Sim. Porque eles pegam, para fazer DVD, eles pegam as mais, né? Já viu o negócio cantando essa música? Sim. Vai. O que foi? Como é? Tu és. Não quer ficar bom. Não canto mais não na igreja, nunca vou cantar essa. Eu tava aí na comunidade. E essa música é bom pra iniciar culto, assim, a parte de música. Teu nome é santo. Não, é o início, né? Vou analisar essa letra? Que às vezes. Não é, vamos ver se. Só em ti. seguro estou. Perdoado sou. Em teu nome. Tudo posso sofrer, enfim. Permanecer. Valeu. Meu nome é santo. Tá gravando, né? Tá gravando? Tá. Meu nome é santo. É poderoso, Senhor. Meu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus. Meu nome é santo. Duas pessoas só cantando, ele ficou muito só. Mas que tá alegre, bichinho. Ah, legal. Só afinadinho, outra coisa, né? E bem feito, não precisa de. Às vezes bota 10 pessoas pra cantar na igreja. Não gosto, cara. Duas pessoas bem feitas, fica lindo, vou pra isso. Não tô sentindo falta de nada. Eu gosto do violãozinho. Eu me contento com a opção do violãozinho. Agora aí você vê que é muito instrumento, não tá barulhão. Não. Fala, Fábio. E o caba velho com a voz de menino. Que mais legal. Eu acho que sou de Niari. Cara, essas músicas. Eu sou mais dado a esse estilo mesmo, assim. A música tem começo, meio e fim, né? Aquela música que fica. Mas tem uma coisa que não. Poderoso Deus! Aí fica! Poderoso Deus! Me abaceia por ti! Aí fica, meu irmão! Já viu essa música gravada originalmente? Quantos minutos são? Só nessa? Mais de 10, pai. Deus me livre. Mas o Vineyard também, eles são meio longos. É não! O Vineyard não chega em 4 minutos. Passa de 3 minutos, já passa. Tem algumas músicas dele que são longas. Olha, essa aí canta também, cara. Santo, santo, poderoso. Malaquias. Lembra do texto de Malaquias que fala que Deus é glorificado? É um texto até polêmico em outras nações. Santo é o teu nome. Em todo lugar, reto teu querer, tudo que tens feito é justo e bom. Tudo. Eu sou calvinista, será? Não. Eles têm a igreja dos Estados Unidos mesmo é bem como assim. Né? Mas desde o nascimento do sol até ao poente, é grande para as nações do mundo. Em todo lugar, me é queimado incenso, trazido aos altares puros. tudo, todo lugar. É. É não? Eu acho demais, rapaz. Uma já cantou na piscina, né? Aí ele fica aí, beca ali e tal, tá tudo dele, né? E tem estrelismo, né? Essência. O poder e o saber são. Não comi ainda alguma coisa? Porque tem alguma coisa aqui que estraga esse cartão. Bem, pessoal, a gente acaba aqui esse Café 8. Se quiser mandar um e-mail, café@ipmcurado4.com. Aí a gente agradece você ter ficado com a gente aí. A gente termina com um pouquinho mais de Vineyard. Tchau, até mais.